Senhoras e senhores, Edson e Juan! Vê. Se o assunto é mulherada, ele não sabe o que fazer. Parece até criança, não consegue entender. Quanto a mãe quer dar pra ele o que não gosta de comer. Tem gente que não gosta, tem outros que não quer. Tem uns que até repugnam quando fala de mulher. Se você é desses caras que não pega e atrapalha, pode deixar pra nós que pegar a nossa praia. Tem aqueles que só andam no meio da mulherada e ficam botando panca, tirando a rapaziada. Tá no meio das leoas, é um leão tirando onda, mas do fundo que ele gosta é da cobra anaconda. Tem gente que não gosta, tem outros que não quer, tem uns que até repugnam quando fala de mulher. Se você é desses caras que não pega e atrapalha, pode deixar pra nós que pegar é nossa praia. Alô, Edson! Opa! Alô, Juan! Fala, Ney! Chega mais pra contar essa história direito aqui pra gente. É, deixa pra nós, hein, Miguel? Tá bonito demais! Tem os que não assumem e saem no fim de semana, caminhonete bem lotada, com mulheres bem bacana, desfilando na cidade, pagando de garanhão. Mas no final da noite ele abraça o Ricardão. Tem gente que não gosta, tem outros que não quer, tem uns que até recunam quando fala de mulher. Se você é desses caras que não pega e atrapalha, pode deixar pra nós que pegar é nossa praia. E pra encerrar o assunto, nós não temos nada contra, cada um faz o que quer, ninguém paga suas contas. Você não gosta de fruta, pode deixar que nós come. Você gosta de verdura, então mata sua fome. Tem gente que não gosta, tem outros que não quer, tem uns que até repugna quando fala de mulher. Se você é desses caras que não pega e atrapalha, pode deixar pra nós que pegar é nossa praia. Tem gente que não gosta. Se você é desses caras que não pega e atrapalha, pode deixar pra nós que pegar é nossa praia. Pode deixar pra nós que pegar é nossa praia. Valeu, MDO! Sucesso a todos vocês! Obrigado!